Filho, porque muitas vezes você pensa assim. Pensas que não tens valor diante de mim. Com a cabeça entre as mãos você chora humilhado, como se fosse um menino no mundo jogado, como se eu fosse um covarde esquecer-se de ti. Filho, você não conhece o meu coração. Eu te carrego guardado na palma da mão. Antes que você nascesse, eu já te conhecia. Eu te gerava no ventre e você não sabia. Eu te amo e você é importante pra mim. Você vale mais que um diamante, vale mais que um diamante. Eu amo você. Eu vou te amar.